A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Oi, gente, meu nome é Marina Hirota, juntamente com o Alan Yama e com o Pablo Borges de Amorim, apresentamos uma aula hoje, dia 11 de julho, sobre ameaças e eventos extremos, com uma introdução e alguns testemunhos, né, sobre isso, no módulo 2 de Agricultura e Mudanças Climáticas. Essa aula ela tem um objetivo geral de unir a percepção de cada uma das pessoas que está no curso, dentro do local em que essas pessoas vivem, e toda a parte teórica e científica da discussão sobre aquecimento global, mudanças climáticas, impactos, especialmente voltado para a agricultura aqui no caso, né? Considerando o público que a gente tem nesse curso. Então, a ideia inicial foi trazer um pouco, acho, de integração a partir de uma colaboração da Silo com o Benjamin. E aí foi muito legal porque ele trouxe canções e imagens do candomblé associadas à agricultura. Eu acho que foi uma boa entrada, assim, que todo mundo entrou no clima para a gente iniciar com a provocação inicial, com perguntas para todo mundo sobre a percepção de todos os tipos de mudança que as pessoas observam ao redor. Então, a gente fez perguntas associadas a o que você observa ao redor de você, né, das mudanças, independentemente se essas mudanças estão associadas ao clima, mas poderia ser a mudanças de uso da terra, associadas ao problema que as pessoas observam com as lavouras ou com o uso da água, qualquer coisa que estivesse ao redor. E aí foi muito interessante porque muitas pessoas trouxeram contribuições que depois emergiram numa nuvem de palavras que foi feita pelo Alan, juntando palavras-chave do que todo mundo foi falando. Então, ao longo do caminho, né, o Alan foi anotando todas as palavras-chave e uma palavra que emergiu muito forte, assim, de todos os participantes foi a palavra água. Todos os aspectos da água, né, como água é importante, práticas de irrigação, eventos extremos de seca, principalmente, e alguns de cheia que estavam associados à erosão, tanto da terra, né, escoamento superficial, quanto erosão de rios também. Então, a palavra água foi extremamente utilizada. Deslizamento de terras, também foi falado de alguns eventos que aconteceram na Serra do Mar, especialmente. Então, a gente trabalhou um pouco essas questões e discutiu um pouco essas questões da água, da nuvem de palavras, né, que foi trazida por todos os participantes, assim, de uma forma geral. Essa foi a palavra mais emergente. E depois disso, a gente então apresentou para fazer essa conexão e essa integração com a teoria e os aspectos científicos que foram estudados, um slide compilando toda a literatura que o Painel Intergovernamental para a Mudança Climática, o IPCC, a sigla em inglês, juntamente com a FAO, fizeram para a gente entender mesmo como os aspectos climáticos afetam a agricultura, né? E como toda essa revisão e todo esse resumo da literatura está conectado com o que as pessoas trazem dentro daquilo que elas vivem no dia a dia. Então, o Pablo partiu do aquecimento global e falou das mudanças climáticas como uma consequência do aquecimento global e como essas mudanças climáticas, né, essa perturbação na atmosfera, pode desencadear impactos para a agricultura. Nos solos, na erosão dos solos a partir de chuvas muito intensas, de eventos extremos, tanto de chuva que podem causar alagamento ou inundação, quanto enchentes, né? Quanto secas que podem também, dependendo da intensidade, da frequência dessas secas, modificar muito a produção agrícola, né, no Brasil e no mundo de uma forma geral. Ondas de calor, ondas de frio, como tudo isso pode afetar a agricultura, né? Então, diversos aspectos que podem afetar tanto a produtividade, a produção agrícola, quanto condições de nutrientes no solo, né? E de água disponível, claro, por essa mudança nos regimes de chuva que a gente pode ter com a mudança climática. Então, a ideia desse primeiro dia foi justamente a gente, através da nuvem de palavras, trazida assim, ou compilada, por todo mundo que estava no curso, como tudo isso poderia se integrar a essa literatura que a gente estuda, né? Eu, Marina, Alan e Pablo. E foi muito interessante de ver como as coisas estão conectadas, especialmente quando a gente fala de água e quando a gente fala de extremos de temperatura, que foi muito trazido também a partir de eventos de geada, que aconteceram especialmente porque alguns dos participantes moram em regiões mais altas, né? Em regiões de altitude mais alta. Então, depois que a gente fez essa integração com a percepção e o que cientificamente a gente observa, né, da interação entre mudanças climáticas e agricultura, a gente propôs um mapeamento interativo e participativo em que a gente divide todo o grupo em grupos menores para que a gente possa ouvir todo mundo, né? Num grupo muito grande, às vezes, isso fica muito mais desafiador. Então, a gente se dividiu em 3 grupos e cada um de nós, Alan, Pablo e eu, liderou, assim, as discussões e esse mapeamento interativo e participativo. Então, a ideia é que a gente tenha efetivamente um mapa online, né, que a gente possa ir colocando todos esses impactos que são observados no dia a dia e, de uma forma geral, na vida das pessoas que estão participando do curso. Então, é um mapa que é tirado do Google, né, do google.com, e a gente consegue editar locais nesse mapa. Esse mapa também vai ficar disponível para consulta posterior, então, as pessoas que tiverem interesse podem ir lá e verificar, né, o que foi feito e tal, e mexer um pouco nessa ferramenta, tá? Então, o link vai ser disponibilizado junto com o material desse módulo. Então, a ideia é que cada um foi colocando quando aconteceu um determinado evento que causou qual impacto naquele determinado lugar. Então, no grupo, particularmente, nós tínhamos 3 pessoas. O Marcos, de Cruzeiro, a Rosângela, de Pinheiral, e a Fernanda, de Jarinu, né? Embora ela tenha falado um pouquinho também de Minas Gerais. Então, o que a gente conversou mais, assim, esteve associado à água, especialmente para a Rosângela, que falou um pouco sobre como ela não tinha água na propriedade dela e como isso era um problema para tudo que ela cultivava, todas as atividades que ela tinha, não só de cultivo, mas também outras atividades, como criação de animais e tal. E que ela teve que fazer um poço por causa disso, porque só pelo órgão que distribui a água para regiões rurais, ela não conseguia, assim, ter água suficiente, ela passava sempre uma certa necessidade. Então, o problema mesmo da água chegar até a casa dela, né? Então, eles tinham muitos cortes e muito tempo sem água. E aí, por um outro lado, a Fernanda, ela trouxe um problema de mudança de uso da terra, muito grande, assim, na volta de onde ela trabalha, e um problema de biopirataria em Minas Gerais. Então, coisas bem diferentes, assim, acontecendo, né? Biopirataria de uma espécie que é conhecida como lobeira, que tem uns frutinhos que os lobos, né, lobos-guará comem ali na região. Então, que muita gente estava indo lá e extraindo essa espécie para usos medicinais e tudo. Então, a gente discutiu bastante coisas diferentes, assim. E o Marcos falou um pouco sobre também, né, todas as atividades que estão acontecendo na volta da propriedade dele, como que essas mudanças no clima podem afetar essa disponibilidade de água, especialmente no pé da montanha em que ele vive, e como essa nova demarcação de um patrimônio, não me lembro se é, acho que é um patrimônio cultural ou um patrimônio monumento, alguma coisa desse sentido, como uma nova demarcação de área de proteção afetou, assim, a propriedade dele. Então, foi uma discussão bastante diversa e acredito que nas outras salas com o Pablo e com o Alan também tenha sido bastante diversa. Quando a gente trouxe isso de volta, né, para a finalização desse dia, assim, algumas pessoas tinham até ficado ainda sem falar. E a gente acordou, então, que no dia seguinte a gente ia retomar isso, ia fazer uma discussão do que realmente a gente poderia ter para integrar essas visões, essas percepções e trocar, né, trocar a experiência do que se vive num lugar para outro, assim, especialmente na região do Vale do Paraíba, Serra do Mar, mas contando com a participação de uma pessoa que estava no bioma cerrado e do nosso agitador, o Ben, que está na França. Então, o nosso mapa ainda teve um ponto na França. E aí, no final, quando a gente olhou o mapa, assim, foi muito interessante ver quantas percepções a gente tem quando a gente dava um zoom, assim, só na região mais ali do Vale do Paraíba, Serra do Mar e tal, como a gente conseguia ver. E da Mantiqueira também, na Serra da Mantiqueira. Quando a gente dava um zoom na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, a gente conseguia ver diversos locais, assim, e passando o mouse, a gente conseguia ver o que, que cada uma das pessoas tinha percebido, quando, né, qual o impacto e coisas desse tipo. Então, foi um dia bastante rico, assim, de trocas, de interações, e o pessoal interagiu muito, o que foi ótimo, assim, para a dinâmica do que a gente tinha planejado. E aí, a gente deixou para retomar tanto a nuvem de palavras, de forma integrada com o mapa interativo participativo, no segundo dia, trazendo as percepções e uma visão mais geral, assim, dos impactos que as pessoas percebem em cada um dos lugares. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.